Mas tem 12 anos que o Lordose queima o filme. Dessa vez vai ser verdadeiro, porque Nego Léo não tem autotune. Então todas as desafinadas que eu der aqui vão aparecer no CD. Nos outros dois CDs, não. Tá afinadinho. Computador, é máquina. Essa banda sempre foi ruim. Agora, lá no estúdio, você tem um tempo, né? E a Lei Rubem Braga deu dinheiro duas vezes pra gente fazer CD. Chamar Danny Boy, macaco que come cocô. E caixa. Vou fazer a primeira música aí, que a gente tá aqui trabalhando, moçada. Simios. Macaco come cocô. Não tem nada combinado, não. É pior que a merda. Meu Deus. Se essa porra é pra ser pior que a merda, vai ser mesmo. Uma canção de Sérgio Sampaio. E vejo um sorriso no ar. Olho pra dentro das vitrines do alto de edifício. Esqueci da minha camisa. Todo mundo está feliz aqui na terra. Todo mundo está feliz aqui na terra. Todo mundo está feliz aqui na terra. Todo mundo está feliz aqui na terra. É pior do que a merda. Hoje no dia ser domingo do alto. Hoje é um dia como o outro. Esqueci o calendário. Esqueci a letra toda, porra. Todo mundo está feliz aqui na terra. Todo mundo está feliz aqui na terra. Todo mundo está feliz na Inglaterra. Todo mundo está feliz aqui na terra. Hoje é dia segundo, segundo de janeiro. Não quero mais nada mesmo. Eu não lembro mais de nada mais. Eu não tenho nada a ver com isso. Todo mundo está feliz aqui na terra. Todo mundo está feliz aqui na terra. Todo mundo está feliz aqui na terra. Todo mundo está feliz aqui na terra. Todo mundo está feliz aqui na terra. Todo mundo está feliz aqui na terra. Todo mundo está feliz, é no Pantera. Todo mundo está feliz aqui no Pantera. Todo mundo está feliz, é no Pantera. Todo mundo está feliz, é no Pantera. Todo mundo está feliz, é no Pantera. Obrigado, Simio! Valeu, Lordose! Valeu vocês! Caralho! Vai ser tudo assim mesmo, porra.